Quando a noite chegar, quando a noite chegar, quero poder descansar e sobre a luz do luar minhas histórias contar. Quando a noite chegar, quero meus amigos visitar, entre as estrelas navegar e toda a beleza admirar. Ah, quando a noite chegar, a mais bela estrela vou pegar, para minha guia eu levar e meus caminhos iluminar. Depois que a noite passar, eu minhas histórias narrar, minha bagagem vou pegar e num corcel alado viajar.